Produção sete taças. Matemáticos, DBS, GF. A parada é assim, ó. Se liga aí, vai virar frenesi. É gente que faz, porque corre atrás. Não tem leve trás, aqui prega a paz. Marca, já levou, tirou e focou. E eu que não vou me jogar no poço. Parei de roubar, também de cheirar. Jesus, onde está? Eu quero estar lá. Eu quero só ver, depois de aprender. Quem vai querer continuar a sofrer? Sua mão no meu de box, parte pequeno. Ed, CV, Norte, KGB, Castor e Gonzaga desce. A família vai na fé, DDS. Pregador Lu, guerreiros, DBS, DDBS, S. Pregador Lu, guerreiros, DBS, DDBS, S. Pregador Lu, guerreiros, DBS, DDBS, S. Pregador Lu, guerreiros, DBS, DDBS, S. Só, olha quem chega e neguinha na humilde, aqui é cara picuela. Só, quando a roupa está no ar, não existe bebê, nem muito menos blá blá blá blá blá. Me deixa triste, conversinha, fofoquinha, DBS, aqui é o rap, nem me ligo, faça a minha. E bom naquela, ligeira entende, manicômio está presente, vários loucos eu sei que sente, sete taças faz a frente. Foi um sufoco, enfim, juntar um troco, chamar uma par de louco, lança o primeiro trampo, Joe. Já vem de conta, vários loucos faz história, a favela se recorda de um sonho zona oeste. É bom pra mim, sei que não estou sozinho, pra chegar até aqui, vários loucos me apoiaram aí. Nem vou citar, se esquecer vai embaçar, então prefiro enfim lembrar tudo aquilo que nos trouxe paz. Preciso fé, é por ela estou de pé, longe de Lucifer, e é do jeito que Deus quer. Eu vou, vejo nas rodas, vários break, não é moda, tem grafite e apavora, hip hop faz história. Onde da farsa, manicômio, sete taças, se errou, favela embaça, vacilou, rei, os homens quadra. Prefiro assim, sem fragante eu vou seguir, rimador é tipo assim, pelo certo aí eu vou seguir. Pregador Lu, guerreiros, DBS, DDBS, S. Pregador Lu, guerreiros, DBS, DDBS, S. Pregador Lu, guerreiros, DBS, DDBS, S. Pregador Lu, guerreiros, DBS, DDBS, S. Deixa eu tirar minha onda. Deixa eu tirar minha onda. Deixa eu tirar minha onda. Deixa eu tirar minha onda. Deixa eu tirar. Deixa eu tirar minha onda. Sem afronta. Abram-se as águas, movam-se as montanhas. Minha palavra dilacera vísceras, penetra entranhas. De Souza realizando façanhas, confrontando criaturas estranhas. Detentor de superpoderes, sempre enfiando pelas trevas em seus malditos seres. Consciente dos meus afazeres, ai daqueles que se opuserem a azar deles. Com a cabeça prêmio no inferno, prêmio pra quem me manda pra lá. Recompensa pro demônio que me matar, não. Aquele que era preso agora vai caçar. Meu inimigo perdeu tudo aquilo que tinha. Ficou sem sua coroa e agora quer roubar a minha. Trouxa, sem chance pra você, moro? Esquece, pregador Lu, guerreiro, DBS. Ninguém vai manchar as minhas vestes de sobrecaio. Meus inimigos, todos os males, todas as pestes. Assim como meu senhor fez a faraó. Quando suas feridas se abrirem, não teremos dó. O lugar do inimigo será onde a choro e o dente range. Que a sua água vire sangue. Que ninguém mais afronte o escolhido do senhor, pregador Lu e sua gangue. Deixa eu tirar minha onda. Deixa eu tirar minha onda. Deixa eu tirar minha onda. Deixa eu tirar sem afronta. RZOIABC. Matemáticos, o hip hop vai crescer. Você vai ver. RZOIABC. Matemáticos, o hip hop vai crescer. Você vai ver. Você vai ver. Pregador Lu, guerreiros, DBS, DDBS, SP.